A prova mais perfeita é um brilho no olhar, um sorriso inocente, sem medo de amar. Escrito pela dor, transformado pela fé, numa estrada de batalha com espinho no pé. E o tempo vai passando, é o preço da verdade, que sufoca a mentira e enfraquece a liberdade. Quando a vida fica dura, simplesmente acontece, instala o inimigo, mas Jesus aparece. Em forma de espírito, ressuscita minha paz, a mensagem de Deus, se levanta rapaz. Não reclame por aí, chore de alegria, acredite no amanhã, supere a nostalgia. Se for hoje, recomece outra vez. Onde tudo é possível, ele é o rei dos reis, o criador do universo. O Alfa e o Ômega, ele é meu senhor e sempre será. O meu senhor é o princípio e o fim, o autor da vida. O filho de Deus, príncipe da paz. Contigo eu quero estar, contigo eu quero estar. Essa palavra é eterna, essa verdade é imutável. E ele pensa em mim, ele tem a chave da salvação, me concede o perdão. Ele é meu guia, ele é meu guia, minha paz, ele é meu Senhor, e ele reina em minha vida. Essa palavra é eterna, ele reina em minha vida. Primeiro e o último e sempre será a inspiração do justo nosso Deus Jeová, que caminha na graça de encontro à luz, servo da palavra, da glória a Jesus, que morreu por mim, por você igualmente. Entra na briga, derruba a serpente, extermina a mentira, oração de um fiel, um joelho no chão, um pensamento lá no céu. Meu escudo pra vencer esse mundo traidor, que se ilude na balada, afogando no horror, seduzidos ao inferno, praticando o pecado. Estrela do amanhã, resgata o soldado, alivia o sofrimento, recomece outra vez. Onde tudo é possível, ele é o rei dos reis, criador do universo, o Alfa, o Ômega. Ele é meu Senhor e sempre será. O meu Senhor é o princípio e o fim, o autor da vida. Ó filho de Deus, príncipe da paz. Contigo eu quero estar, contigo eu quero estar. Deus criou o mundo, mas o homem, em sua ignorância, não soube desfrutar as maravilhas do Pai. Em vez de espalhar o amor de Deus, preferiu criar a guerra, e aos poucos está acabando com todas as maravilhas de Deus. Deus criou o mundo. O meu Senhor é o princípio e o fim, o autor da vida. Filho de Deus, príncipe da paz.